mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Fritas, estou aqui, Felipe Esquitar. Olá. É, Mandinho de Fritas de volta. Olá, jovens. Não estou no podcast da semana, mas estamos aqui no bônus. Exatamente. Bruno Carvalho. Oi. Desanimado, Bruno? Animado que Jesus, hein? Animação. Calma aí com essa animação, Bruno. Tá triste pelo Santos? Ao redor. Tá triste pelo Santos aí? É uma sola atrás da outra? Não espero mais nada do Santos. O Bruno diz... Evandro, podemos anunciar... Vai cair, aqui, né? O Santos, segunda divisão, e Bruno é torcedor de São Paulo agora? São Paulino. Correto ele, porque o São Paulo tá dando esperança, tá deixando a gente sonhar. Ó... Agora, os três times que souberam que nunca caíram é Santos, São Paulo e Flamengo, é isso? Eu acho que é. Era Santos, São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, né? Só que... O Santos tá perigando. Apesar que o São Paulo também, no Brasileiro, não dá pra garantir ainda não que se salvou. Mas o Santos tá doce, cara. Pô, tá o Cruzeiro tinha feito uma gordura boa pra caramba nos primeiros 10 jogos do campeonato, já tá 4 pontos da zona, né? Começou bem, né? O que aconteceu com o Cruzeiro, caralho? Sei não, cansou. Tudo bem. Evandrinho voltou aí de férias. Esse não é o assunto dessa semana, é o assunto da próxima, tá, gente? Então é isso, a gente não vai falar das férias do Evandro. Sim, nessa a gente semana, tá com o cronograma, arrumando o cronograma, né? Isso. Mas semana que vem vai ter um bônus especial férias, fiquem ligadinhos. O Evandro, um pouquinho antes da viagem, tava gripado. E aí, porra, se recuperou da gripe, tirou férias. Pessoa, mano. É. Voltei das férias, primeiro dia já fiquei gripado, literalmente, sem brincadeira. Semana passada eu também fiquei gripado, bastante, eu tô no processo de recuperação. Brasil, não, cara, né? O mundo vai acabar, né? Essa é a verdade. O sol tá bizarro, mano. Tá bizarro. É sol e chuva, né? Toda hora. Casamento de viúva. Casamento de viúva, exatamente. Muito bem, vamos responder perguntinhas dos nossos ouvintes. Temos perguntas polêmicas. Podemos começar com polêmicas aqui já? E aí é um tema que gera debates na internet. Não gera debate, né? Na verdade... É, Pedro Firmeza Ferreira Roncone. Belo nome, hein? Pedro Firmeza. Pedro Firmeza, né? Porra, ele é uma pessoa firmeza, então. Podiam falar sobre, aspas, a lacração que rola hoje em dia? Lacração aonde? Puta, mano. Lacração é muito amplo. Eu não gosto do termo, eu já começo a dar. E essa pergunta não sei lá, não tá diz muito, muita coisa, muito, né? Muito ampla. Porque eu vou falar um negócio, a galera associa muito... Ele usou aspas na lacração? Ou ele usou aspas na lacração, é. Ah, tá. Vou falar uma parada. A galera fala muito de lacração e militância só de um lado, mas não é uma parada ideológica, não. É uma parada de comportamento. Então, isso. Se você faz pro outro lado, é a mesma coisa. Sim. A gente sabe que o termo ele ficou pejorativo, né? Essa, sim, demais. Porque ele começa com uma piada, que é tipo assim, você deu uma resposta certeira e lacrou, né? E depois se torna, tipo assim, toda vez que você dá uma... fala sobre alguma coisa que as pessoas estão criticando, ou estão zoando, ou estão tirando, ou estão fazendo onda, e você faz um textão, né? Você faz uma grande explicação, ou você rebate de forma certeira algo, aí pronto. Isso virou lacração, né? E hoje em dia, o lacração, para algumas pessoas que usam esse termo, eu também detesto esse termo, é normalmente quando se fala isso que o Felipe falou. É uma mistura de comportamento com ideologia também, né? Sim, uma discussão mais ideológica mesmo do que o próprio conteúdo, né? Normalmente, esse tipo de comentário vem através do viés político, né? Viés de crença ideológica que você tem aí, normalmente contra as pessoas de esquerda. Normalmente é isso que acontece, né? Não existe a lacração reversa, né? Tipo assim, alguém da direita falou alguma coisa, nossa, lacrou, sabe? Não existe. Lacração nada mais que é militância, muitas vezes. Exatamente. Ou por alguma causa, talvez, se ela é... justificado ou não, se ela é exagerada ou não, aí é cada uma pessoa que tá se defendendo ali o que acha. Mas militância é um ato político, não é um ato... É um ato político, exatamente. E uma coisa que se discutiu muito, eu diria que nos últimos 10 anos, de 2013 pra cá, principalmente no período daquelas das manifestações, e que o brasileiro decidiu se envolver mais com política, discutir mais política nos últimos 10 anos. Teve aquele BBB também lá, Juras, da Carol Conká. Exatamente. Tinha muita pauta que era levantada ali que a galera entendia como lacração, né? Exato. Então, nos últimos anos a gente se discutiu muito esses assuntos, principalmente porque minorias começaram a ter mais vozes. Antigamente as minorias tinham pouquíssimas vozes, assim, e a internet possibilitou isso, né, de todo mundo se expressar. E aí, muita coisa que era falada, que a gente achava que era só brincadeira, na verdade ofendia uma parcela das pessoas, só que essas pessoas não falavam, né? Que é que nem o Didi, né? O Didi dos Trapalhões, ele diz que... Ah, mas a gente zoava com... É, sobre o Dedé, dizer que o Dedé é gay e zoava com isso e que o Mussum era negrão e não sei o que, e ninguém entendia isso como um desrespeito. Mas é porque, e eles não, né, se incomodavam, né? Isso é um argumento. Então, são coisas assim que eu lembro, não sei se vocês lembram da época de escola, mas muitas coisas que passavam na TV refletia muito no intervalo. Os apelidos que eram dados, a gente repetia nos intervalos com os amiguinhos da escola. Então, sim, influencia as pessoas e muitas pessoas ficaram ofendidas, mas não existia uma plataforma que eles pudessem manifestar essas indignações e essas coisas, né? Assim, porque se normalizou muita coisa, né? E aí eu entendo que o que acontece muito hoje em dia é que há um excesso de militância sobre determinadas coisas que a pessoa nem queria ofender ou falar mal de algo assim, de cutucar alguém. Militância errada. É quando uma pessoa chega e escolhe algo. A gente já conversou aqui algumas vezes, né, Wanda? Tipo, eu vou mostrar fazendo um ovo na panela usando uma colher. E aí as pessoas vêm reclamar e vêm dar um puta textão tipo, militando desde 7 horas da manhã, sabe assim? Aí é uma lacração que a gente usa que, assim, cara, exagerou, né? Passou do ponto, né? É, tem até o meme do descansa militante, né? Descansa militante, é. Mas esse tipo de coisa não pode invalidar os discursos reais, né? Sim. Eu acho que tudo é o bom senso mesmo, é na medida. Eu acho que o que existe hoje em dia mais é uma preocupação com o produtor de conteúdo. Você tem que se preocupar mesmo com como é que a pessoa vai receber o seu conteúdo. É foda, tipo assim, trazendo pro rolê que a gente fala aqui que é games, né? Teve o Forza lá, por exemplo, o Forza Horizon 5, que tinha a opção de escolher um pronome neutro. Isso. E aí vagabundo fica, meu Deus, a lacração chegou até no meu joguinho. Mano, só não escolhe, tá ligado? E é uma opção, né, mano? Tipo, o que muda na sua vida? Você fala, porra, tem lá, pronome neutro, elos e elo. Show, não escolhe, mano. Escolhe o que você acha que você se identifica, tá ligado? E aí vira um rolê muito maior do que às vezes até o que a proposta era. E tipo assim, a parada não é lacração, mano, é... representatividade, pra alguém, se tá ali, pra alguém... possibilitar, não é nem só isso, Evandro. É uma empresa gigante entendendo que ela pode vender o jogo pra mais gente ainda. Isso. Exato, esse tipo de representação, sacou? É. Não é só altruístico o negócio, sacou? Exato, não é à toa. É que existem decisões, que aí todos nós conhecemos isso, decisões que eles chamam hoje em dia de pink money, né? Sim. Que é uma empresa extremamente capitalista, que nunca se preocupou com determinadas temáticas, passa a se preocupar com uma específica, porque, sei lá, vai chegar o mês da mulher, e aí faz, nossa, mil especiais essa mulher, e durante o ano todo não fala não nada. Pra isso. Isso aí é o que mais tem. Essa é a minha crítica, nesse negócio de entre aspas, que você tá chamando de lacração aí. Tem muita empresa que usa... surfar na onda, né, Bruno? Que usurpa a uma pauta, digamos, legítima, pra poder se beneficiar disso comercialmente. Sim. Esse é um mal muito grande que existe, cara. Infelizmente, muito... isso aí são todas, tá ligado? Qualquer empresa vai tá olhando isso também, sabe? Exato. Não adianta a empresa estar lá o ano inteiro, tá normalzona, fazendo o que sempre fez, capitalista pra caramba, aí chega no meio chega do orgulho gay e bota a bandeira, junho, tá ligado? Põe arco-íris no... Tipo, realmente adiantou alguma coisa? Sabe? Não fez nada de verdade. Ela tá se usurpando de um movimento, de algo legítimo em favor de comércio, tá ligado? E é o que mais tem. E também tem o outro lado da moeda, que é um lado que aí eu particularmente critico, que eu sempre falo isso pras pessoas: nunca julgue quem fala, julgue o que é falado. A ideia, né? Sim. Por que que eu tô dizendo isso? Porque tem gente que se prende, e aí, de novo, nesse espectro dos extremos, que a pessoa pode falar o maior absurdo do mundo, mas porque é a pessoa que ele defende, a pessoa vai lá e defende aquele absurdo, tá ligado? Não pode ser assim, gente. Você tem que julgar o que é dito, você tem que julgar as ações e o que efetivamente é dito. Não se deixe enganar porque a pessoa X disse isso, tá ligado? E eu falo isso porque esses dias eu vi uma discussão, vou dar até um exemplo aqui, a questão do Branca de Neve aí, trazendo pro mundo do Jurandir Filho, um dos cinemas e tal. Que eles fizeram a troca dos anões pelos seres mágicos. E aí você tinha dois lados de uma discussão, que eu acho dois lados muito válidos. O Peter Dinklage lá falou que era um absurdo na visão dele e que acha que isso era um estereótipo. Só que eles levaram um outro ator anão, que ele falou assim, cara, é muito bom pro Peter Dinklage falar isso hoje, porque hoje ele não depende mais disso. É. Só que atores anões como eu, ele falou isso. Essa era uma ótima oportunidade pra atores anões que não são conhecidos como eu terem um papel pra trabalhar. Sim. E eu falei, pô, tá aí, o cara tem um ponto, entendeu? E não é nem quem tá certo ou tá errado, mas perceba que cada um tá fazendo uma abordagem e o importante é que o cara tá falando. Aí tem a galera que fala assim, ó, tá vendo? Esse cara é a favor de discriminar. Não, ele é um ator anão, tá? Que tá passando por isso. Então, ele tá falando da perspectiva dele, entendeu? Eu não vou invalidar o argumento do cara, tá ligado? É que nem o... Existem diversas discussões, assim, que você acaba embarcando e quer que todo mundo embarque junto, né? Sendo que algumas pessoas têm realidades completamente diferentes, né? A gente tá falando sobre a greve dos roteiristas, dos atores aí, né? Aí fala assim, caraca... A gente vê muito comentário desse, né? Caraca, como assim ator que ganha aí 20 milhões por filme fazendo greve? Aí é 0,0,01%, assim, sabe? Que ganha 20 milhões, enquanto tem 160 mil atores. E inclusive saiu um dado que desses 160 mil atores do Sindicato dos Atores, quase 70% são figurantes de filmes. Pois é. Pra cada The Rock tem uns 10 mil que não ganham praticamente nada, cara. Não ganha 1% do que ele ganha. É? Exato. Então são coisas que são importantes, inclusive ver lados da discussão, né? Que é uma coisa que às vezes algumas militâncias não enxergam. Por quê? Porque muitas vezes eles estão tão cansados de serem tão batidos, né? De serem tão escorraçados, de serem motivo de piada, de não terem direitos, que eles ficam... Eles não conseguem mais ver alguma coisa acontecendo e gente, vamos aqui ensinar como é que funciona. Eles não querem mais fazer isso, sabe? E eu compreendo, sabe? É que nem a parada da xenofobia, por exemplo, com o nordestino. Quando acontece, eu não vou chegar... Gente, peraí, gente, vamos explicar aqui, o Brasil é muito grande, sei o quê. Você tem algumas pessoas que são mais pacientes. Tem outras pessoas que falam assim, cara, saco cheio disso, cara. Em 2023 a gente vai estar normalmente com essa discussão, esse papinho aqui todo e não sei o quê. A gente viu recentemente aí um político querendo dividir o Brasil, sabe? Não, o Nordeste, vamos dividir aqui, vamos criar uma ala do Sul-Sudeste e deixa o Nordeste separado, porque o Nordeste tá decidindo. Cara, esse tipo de coisa que acontece é loucura. Vai durar 2 meses. Mano, o cara que fala isso não tem a menor noção de economia e como funciona o país, né? Às vezes você não consegue mais ter essa paciência, sabe, mano? De querer explicar as coisas. E muitas vezes eu conheço diversas pessoas que lutam por diversas causas aí, que tem pessoas que são mais pacientes, que falam assim, não, gente, é isso aí, a gente tem que fazer o papel acolhedor e de ensinar mesmo, porque, enfim, nem todo mundo cresce sabendo, mas é foda a pessoa de 40 anos repetindo discursos absurdos, sabe? Uma coisa é ensinar para um adolescente, entendeu? Uma pessoa de 20 anos ali que tá começando as coisas da vida e tudo. Outra coisa é você ensinar para pessoas mais velhas que nem... Que nunca nem se propuseram a querer entender o outro lado de algumas discussões, sabe? Então, tem coisas, por exemplo, cara, que a gente como produtor de conteúdo, a gente falava no começo porque era a forma que a gente viu o mundo. Conhecendo pessoas, viajando, vendo outras realidades, vendo conhecendo pessoas que passam por situações totalmente diferentes das nossas, é difícil a gente ser a mesma pessoa de 10 anos atrás, mano. Muito difícil. Muito difícil. Agora, se você tá sempre na sua bolinha de amigos, bolinha da sua cidade, bolinha do seu bairro, a mesma galerinha, sabe? Ou o algoritmo tá fechado. O algoritmo da vida real é o mesmo. Né? Os mesmos assuntos. Você realmente não vai crescer e vai achar que isso tudo é lacração mesmo. Meu Deus, antigamente que podia fazer tudo, né? Ai, como era legal antigamente. Ai, como tá chato hoje em dia esses assuntos. Não pode falar nada, não pode nem zoar nada. Pois é, se você sabe que uma zoeira vai ofender uma pessoa, será que vale a pena fazer essa zoeira? Eu acho que é um questionamento. E aí vai muitas vezes de cada um. Obviamente que, às vezes, uma piadinha é só uma piadinha, no fim das contas. As pessoas sentem de maneira diferente, cada um vai sentir de uma maneira diferente. E, aliás, só aproveitar em tempo aí, eu usei o termo correto aí, pessoas com nanismo, não é anão. Tá? Então já dá pra aproveitar pra corrigir aí pro termo correto. Isso são coisas, por exemplo, que a gente escuta de diversas pessoas, até de formas diferentes, Bruno. Eu, por exemplo, eu usava muito deficiência visual, né? Não, porque a gente tá falando aqui do assunto, então é deficiente visual. E aí, o Lucas Radaeli, que é conhecido aí na internet, não, nosso demolidor da internet brasileira aí, do cenário nerd. O podcast dele é antigaço, um dos melhores até hoje. Ele falou assim, não, Juras, pode falar cego mesmo. Eu sou cego, é isso daí. Só que é o quê? É a visão dele. Aí tem o tipo de visão que ele acha de boas. É a visão dele como se ele é cego, pô. Então, ó, essa piada aí... Brincadeirinha. Ele faria essa piada, entendeu? Sim, tá dentro de um contexto, exatamente. Mas ainda assim, como ele acredita que pode ser falado, porque é uma coisa real pra ele. Daí, pra outras pessoas, eu acredito que... É que há muito desrespeito na forma que você fala sobre determinados assuntos. Você claramente percebe quando alguém tá falando de algo, quando ela quer debochar, ou quando ela quer zoar, ou quando ela só soltou, só falou, sabe? E a internet é meio implacável nisso, né? Ela adora pegar trechinhos e pedaços de coisas que são faladas pra dar como realidade, e as pessoas não querem, não se preocupam mais. Hoje em dia não se prega tanta empatia, né? Vamos ter empatia com o próximo e tudo mais. Aí a pessoa comete um deslize, a pessoa praticamente pede pro quem falou a bobagem se matar, mano. Ah, seria tão melhor se não existisse essa pessoa no mundo. Que porra de empatia é essa, mano? Por causa de uma parada que foi falada, é isso mesmo? Então são coisas que realmente... Aí a lacração ela vai ao extremo, né? Que não são pessoas que estão... Não são os lacradores, né? Essa galera é a galera do hate, né? A galera do ódio, né? Que é o que se propaga cada vez mais na internet, em redes sociais principalmente. É o ódio sendo propagado, você não quer que a pessoa aprenda com o erro. Você quer que a pessoa seja excluída da vida, sabe? Ela seja excluída da face da terra, porque assim o mundo vai ser melhor. É isso mesmo que a pessoa falou, uma bobagem por desconhecimento? Cara, todo mundo aqui tá no processo de aprendizado, sabe? De desconstrução, de saber o que é o que é certo, o que é errado e as coisas mudam também, né? São coisas que se falava de um jeito... Eu tava até conversando com a minha mãe outro dia e ela falou... Ela soltou assim sem querer. Não, é porque o pessoal da comunidade GLS. Aí eu lembrei, caraca, GLS, você lembra na época? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Sim. Uhum. E por muito tempo era isso, né? Era assim, quando eu ia se referir à comunidade, era isso. E as pessoas começaram a entender que, cara, não existe só gays, lésbicas e simpatizante, entendeu? Tem muito mais do que isso. As pessoas são complexas, são diferentes. Uhum. E aí o termo ele foi se modificando, né? E o simpatizante era tipo pra incluir quem era a favor da causa. É, a favor do movimento. Aliados. Aliados, uhum. Exatamente. E aí tudo isso foi se modificando com o tempo. Então até isso você tem que acompanhar. Mas é a sociedade. A sociedade, ela se transforma. E a internet, a gente pode colocar isso... uma certa responsabilidade nela, que ela ajudou a sociedade a se modificar muito. Nos últimos, cara, pega aí os últimos 23 anos, vamos pegar de 2000 pra cá, olha o quanto que a sociedade mudou, cara. Em tudo. E é preciso também... Ainda bem, né? Juras, usar discernimento pra poder diferir o que são pautas legítimas e discussões legítimas do que tem gente aproveitando. Qual que é loucura? Tem coisa que é loucura, Bruno. Exato. Então, eu ia falar justamente disso, Bruno. Sabe? A pauta LGBTQIA+ é muito, muito importante. Tem pauta válida. Agora, você percebe que nitidamente que tem gente que tá usando essa pauta pra até... E aliás, eu vou até falar de um jeito que traz demérito pra escalar pra socialmente, pra... Pô, eu vou dar um exemplo muito claro. Lucrar, né, com isso, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Existem pessoas realmente que estão cobertas por isso. E aí você... A questão da identidade de gênero, a questão até de identificação da pessoa. E aí eu tava vendo esses dias uma pessoa que ela falou assim, não, eu me identifico como um lobo. Aí eu falei, cara, vamos lá. Ainda que a pessoa... Um lobo? Um lobo, eu não tô zoando. A pessoa fala assim, eu sou um lobo. E aí tinha um pessoal entrevistando ela e assim, por mais que a pessoa se identifique como um lobo... Isso é uma questão que é difícil você comparar com problemas reais das pessoas. E aí vem todo um aspecto legal em torno disso. Se a pessoa é um lobo, tá? Se a pessoa realmente se identifica como um lobo, como que você trata isso? Como que você trata questões que são delicadas, por exemplo, como zoofilia? Se a pessoa se identifica como um lobo, é certo ela ter, por exemplo, relações com um outro animal? Tá entendendo qual que é o problema? Se a pessoa se identifica como um lobo... Na minha cabeça, um lobo? Com outro lobo, é isso? Exatamente. É doideira, não sei se o outro lobo vai identificar ele como um lobo. Então, outra coisa, por exemplo, já que a pessoa se identifica como um lobo, Se ela precisar de atendimento médico, ela pode ser negada num hospital e vai ter que ser tratada num veterinário? Tá entendendo? O veterinário vai ser obrigado a prestar tratamento, né? É, tá entendendo qual é que é a parada do negócio? Porque assim, aí você parte de uma... Você sai dessa discussão que realmente tem pautas legítimas, que é a questão da identidade de gênero, a identidade da pessoa, e passa por esse... Que, cara, aí é o absurdo, entendeu? E aí isso... Aí sabe o que vai acontecer? Os caras que são extremistas vão usar esse exemplo pra invalidar... Sim, no mesmo barco, né? A pauta legítima. E aí é por isso que eu falo que é preciso saber discernir as discussões. E outra, que as pessoas que estão fazendo uso dessa pauta de maneira não legítima entendam que o que elas estão fazendo é prejudicando a discussão que realmente deve acontecer. Entendeu? Exatamente. Mas eu não consigo enxergar essa... Você se identificar como lobo. Mas tem, cara. Tem. Como algo ali. E é nitidamente aquela coisa. Se levar tão a sério assim, não. Porque, pelo amor de Deus, né, mano? Mas aí dão atenção pra isso, entendeu? Esse é o problema. E, infelizmente, principalmente nesses dias de rede social aí, tem um monte de gente assim. Tipo, a pessoa não se identifica como... É, e, de novo, a gente já não tá falando mais da questão da identidade, né? A gente tá pensando, por exemplo, de uma pessoa trans... De uma lésbica, a gente tá falando de uma pessoa que tá falando que se identifica. Teve outro dia que a pessoa se identificava como uma planta, cara. Como é que. Aí, entende? É idiota. E aí, as pessoas do extremo vão ficar usando isso como exemplo. E outra coisa, tá tomando tempo das pessoas que poderiam estar vendo uma discussão legítima, sabe? Porque isso aí tava na TV, cara. Mas isso é o que. Isso ocupa demais, né? A gente viu nas últimas semanas aí as pessoas falando sobre TDI, né? Sobre transtorno de identidade. É, a pauta extremamente banalizada. Principalmente porque veio através de uma matéria do Fantástico, sem muita preocupação com as pessoas, sem diagnóstico, sem conversas mais aprofundadas. E aí o tema se tornou banalizado, mano. Galera que trabalha com psiquiatria e psicologia tá extremamente revoltada com esse assunto que foi tratado na TV, sabe? É, existe muita irresponsabilidade ainda para tratar de determinados temas, e principalmente temas que as pessoas não conhecem muito bem, né? Então são pautas que eu acho que são... importantes. O negócio é, quando você tem um espectro político específico, você não quer ouvir esses assuntos. Você não quer chegar num podcast de videogame e a gente falar sobre as polêmicas que rolaram em The Last of Us, por exemplo, parte 2, que muita gente foi preconceituosa com a Ellie por ela ser lésbica, muita gente foi preconceituosa com a Abby. E aí, a gente tocar nesse assunto e o quanto esse assunto e quanto esse jogo foi boicotado por diversas pessoas por causa dessa temática específica, e acha que a gente não tem que falar sobre isso. Não, eu quero só falar, fale do meu joguinho. Cara, não dá pra falar desse jeito. Chegou o lacrador, né? O episódio do morango lá, do Last of Us e tal. Exato, da série. Sim. Cara, tem gente que não tá aberta mais a discutir, a conversar sobre esses assuntos, sabe? E, infelizmente, a gente vive nessa sociedade. E eu entendo pessoas e falo assim, cara, eu realmente tô cansado. Tô cansado de toda hora ter discussões sobre esse assunto. Eu queria que pelo menos esse espaço aqui fosse o espaço em que eu pudesse, sei lá, só me distrair e ouvir coisas do cotidiano. Mas, cara, essas coisas fazem parte do nosso cotidiano. Exato, tá no dia a dia de todo mundo. Tá no dia a dia, sabe? A gente passa por esses rolês, sabe? É, não tem como a gente ficar de fora. Você pode ficar não sabendo de um ou outro assunto, assim, sabe? Mas, por exemplo, como é que a gente vai falar do The Last of Us, do parte 2, e não tocar nesse assunto? Dos boicotes, das piadas que foram feitas, das zoeiras e tudo mais, e que não impediu absolutamente nada do jogo ganhar todos os prêmios e ser considerado um dos melhores de todos os tempos. A questão é justamente essa. Essa mesma galera que criticou o The Last of Us por ter esse conteúdo é a galera que fala, não, meu jogo é só ficção, não tem problema tirar no jogo. Ué, ou é só ficção e o que tá ali tem que... E é só ficção, jogo de videogame, mas por que quando é uma ficção que não te agrada, você critica, entendeu? Como é que é essa galera? É. Esse é o jogo ficou pior? Vamos falar no sentido literal da coisa. O gameplay do jogo ficou pior porque a personagem não tinha a orientação sexual que você esperava? É isso? Não. O jogo continua excelente e aquela é a história que eles tinham pra contar. E essa é uma coisa muito importante, filho. Essa é a história que eles que criaram o jogo tinham pra contar. Bruno, o Felipe sempre traz a reflexão que acho que é perfeita pra esse argumento aí. Se isso te incomodou, o problema é seu, não é o do jogo. Exatamente. Diz muito mais sobre você do que o jogo. Exato. E qualquer outra obra, né? É assim, todo filme, todo jogo, todo livro é uma história que quer ser contada por quem escreveu, pelo autor. Exato. Pelo... É isso. Aí a galera fala, não, pô, eles estão botando isso, essas coisas no jogo. Talvez seja porque a pessoa que fez apoia esse tipo de coisa, tem esse tipo de visão. Exato, sabe? E a visão dele, a visão do criador, e acabou. É. Ah, não concordo? Beleza, você não concorda, paciência. É o que o Felipe falou, fala muito mais sobre você, do que o conteúdo que tá ali. O ideal seria que esses temas não fossem polêmicos? Sim, o ideal é que a gente chegue num ponto em que seja normal você poder ter uma lésbica como protagonista de um jogo e isso não ser o assunto, sabe? Tipo assim, o assunto ser, cara, essa decisão dela não foi muito legal. Esse é o assunto, outra, sabe? Desde quando saiu a surpresa, porque desde o primeiro já era bem claro isso, porque teve até o Left Behind, toda a diferença é que no 2 ela tava mais madura. É que a galera se fecha, Bruno. O pessoal... Quem não entende essas pautas ou não tenta entender é porque se fecha a esses assuntos e acha que tudo é isso que a gente falou, a lacração, sabe? Então eu acredito que esse assunto é um assunto que permeia muitas pautas que surgem por aí. Não é sempre que surgem essas pautas sociais, políticas e tudo. Nos últimos anos, como eu disse antes, a gente está realmente discutindo diversas dessas pautas porque esses assuntos estão aparecendo, né? E com cada vez mais força. Tem gente que se aproveita das pautas, sim. Tem gente que exagera na discussão, sim. Tem gente que fica monotemático com esse assunto, sim. Mas aí, cara, é de você escolher. Ah, eu não quero mais acompanhar esse produtor de conteúdo. Eu conheço diversas pessoas que acompanhavam alguns produtores de conteúdo e a pessoa, tipo, se tornou monotemática e aí ele fala assim, cara, eu não quero mais acompanhar isso. Exato, e tá tudo bem, é um direito seu, inclusive. Exato. Não seguir, não ouvir, não consumir é um direito. Mas daí é que ele fica criando conspirações, teorias conspiratórias, essas coisas, não faz sentido. Aliás, só pra você ver como é a questão. Quando você critica o jogo pelo jogo e quando você critica por causa da pauta do jogo. Eu fui um dos que criticou The Last of Us 2 num dos pontos que eu falei lá. Aliás, ficou bem chato o que eu falei. Mas pra mim, o problema da Ellie é que ela não soube reconhecer o relacionamento... Oh, veja só o que eu critiquei. O relacionamento que ela teve com o Joe, ela deixou... degringolar, e aí depois ela finge que importava, isso na minha visão, né? Veja só, eu critiquei uma parte do história do jogo que não tem nada a ver com a sexualidade dela. Você entendeu? Você pode criticar. É. Se o jogo tiver algum aspecto que não te agrada, você pode criticar. Só que a crítica que você vai fazer vai indicar o que tá realmente importante pra você. Naquele caso que eu falei, eu achei, quando eu joguei, que o sentimento da Ellie era injustificado em face do que o jogo estava apresentando de ela mesma ter se afastado do Joel. E acabou, veja só, isso é um ponto que eu não gostei do jogo e tô criticando. Posso dar um outro exemplo que muitas pessoas criticaram por ter justamente relacionamentos, vamos chamar de não heteronormativos. E eu tive um problema com esse produto que as pessoas... Eu falei assim, ó, você tem que criticar o produto pelo que ele entrega. Pelo que é, justamente, você tá discutindo o tema da história. San Junipero do... Black Mirror. Do Black Mirror. Eu achei um baita do episódio. Pra mim só teve um problema. Eu acho que a decisão que ela toma no final é errada. Eu acho que seria muito mais corajosa, aí ponto de vista de roteiro. Veja só o que eu tô dizendo. Se ela tivesse escolhido não se conectar. Não sei se vocês lembram que ela fala lá... Pior que eu tô dando um spoiler pra galera que não assistiu, mas tudo bem. Pô, San Junipero já faz um tempo. Lembra que ela tava falando que ela tinha muito medo de tomar a decisão por causa da promessa que ela tinha feito pra filha dela, porque o marido e a filha dela não tiveram essa oportunidade, bababá? Sim. Lembra disso? Aí eu analisando, falei assim, pô, seria um final muito mais impactante se no final das contas ela falou assim, cara, não, minha filha não teve oportunidade, então eu vou abrir mão da minha felicidade pra poder honrar isso, tá ligado? E é isso. Agora, tem alguma coisa a ver com o relacionamento ali não corresponder com o que as pessoas esperam? Não. É que eu acho que, em termos de narrativa, seria um final muito mais impactante. Mas o episódio é excelente, eu gostei do final que tava lá também. Tá vendo como você pode criticar o conteúdo em si de algo, em vez de criticar a ideologia, a lacração, não é, cara, não é. O produto tá ali porque é a visão do criador e acabou. Só que muita gente mistura as coisas, né, Bruno? Exato. Quer falar mal de alguma coisa, tipo, esse filme aí, The Marvels, né? Que é protagonizado por três personagens que são extremamente criticadas por um certo tipo ideológico aí. Uhum. É, a Miss Marvel, a Capitã Marvel e a Mônica Rambeau, né? E aí tem muita gente que fala assim, esse filme já vai ser uma merda por causa dessas três aí, minha nossa senhora. Capitã Marvel extremamente perseguida, né, no universo do MCU aí, porque ela não ri. Calma. Aí tem um ponto que é importante a gente mencionar. Isso foi levantado até pela própria galera do casting de Vingadores. A Brie Larson não é das pessoas mais humildes. O feedback que tem dela é que ela é bem arrogante. É, mas não é a imagem, por exemplo, que a gente vê em... Eu sei que rede social não é um parâmetro muito bom pra gente dizer se uma pessoa é realmente legal ou não, né? Uhum. Mas não me parece ser uma visão que as pessoas normalmente entendem dela. Quando ela tá nas redes sociais dela, que ela é extremamente divertida, ela ri pra caramba e tudo. O problema é que dentro do universo da Marvel, todas as vezes que ela vai fazer entrevista, as pessoas fazem as mesmas perguntas pra ela. Que é tipo assim, ah, por que a sua personagem ela é muito durona, ela não ri? Ah, por que você é a única mulher aqui, não sei, sabe? Sempre fazem as perguntas com essas temáticas pra ela e ela não alisa. Porque normalmente algumas dessas perguntas têm um tom de provocação em cima dela. E aí ela dá respostas que não são, né... Ela não passa pano, entendeu? É isso que a gente fala, né? Não sei. O que eu vi foi aquelas entrevistas da época dos Vingadores, por exemplo, que você vê nitidamente que tá todo mundo constrangido com as coisas dela. Então, não sei se você chegou a ver uma que pergunta lá, quem é o Vingador mais forte? Aí o Chris Hemsworth fala brincando, tipo, aí ela pega e fala sério, assim, não, sou eu, não sei o quê. Tipo, você vê que ela se transforma. Aí tem uma entrevista que ela tá falando e o Jeremy Renner tá do lado dela, ele literalmente, sabe, se você pudesse colocar o meme de Roll Eyes, era o que ele tava fazendo, você via literalmente ele rolando os olhos pra trás da cabeça, velho. É. Entendeu? Então assim... É, eu não defendo também, eu não sou muito fã da Brie Larson, gosto de um outro papel que ela fez, assim. Não, eu gosto muito dela como atriz, eu acho ela uma atriz muito competente. Da Capitã Marvel, eu vi muito pouco, né, eu conheço muito pouco dos quadrinhos, a Kat, que gosta muito da Capitã Marvel, ela falou assim, cara, eu queria ter gostado muito mais do filme, mas é mais o problema do filme do que propriamente da personagem, assim, da Brie Larson. E aí a participação dela de Vingadores, que ela chega meio que do nada, né? Ela é essa personagem, né? Que, tipo, tá, não tem tempo pra ninguém. E aí construíram essa persona no universo do MCU. E aí isso tudo se mistura, sabe? No fim das contas, acaba tudo se misturando. Sim. Mas tem muita gente que nem se permite mais gostar. Porque, tipo, The Marvels vai ser dirigido exclusivamente por uma mulher, sabe? Coisa que os outros filmes não eram, né? O Capitão Marvel, por exemplo, foi dividido, né? Foi uma direção dividida. Vai ter uma outra vibe, são outras protagonistas, são outras experiências. Você vê que a Capitã Marvel, todas as vezes que ela apareceu, a Capitã Marvel, ela tá com um comportamento diferente, sabe? Quando que saiu o Ultimato? Ultimato saiu em 2019. A galera tem que superar, já passou o filme de herói. Já passou, é. Já deu, tá ligado? Se coloca, caralho, meu Deus, a Marvel descer. Puta merda, aff, mano. Por favor. É uma preguiça, né, mano? A gente foi... Isso sim já deu, tá ligado? Não é aquela ação que já deu. Não, mas isso é verdade. Olha os resultados dos últimos filmes da DC. Tá tipo assim, já foi Ultimato, engabelado 2019. Por tempo demais filme... pra esse tipo de filme. Foi o único filme bom, último filme bom de herói, Ultimato. E a galera continua aí, na esperança de aparecer um último Ultimato na vida deles, tá ligado? Pelo amor de Deus, é que cara, pra acontecer um Ultimato de novo... Levou 20 anos. Tem que ter uma... tá ligado? Uma hecatombe mundial assim, ter aceitado e parado. É, mas quando você chega no auge, você não quer parar, né, mano? Faz sentido isso. Não, mas deveriam ter dado um tempo pra respirar, né, mano? Esse é o problema. Em tese, a fase 4 seria isso. Só que a expectativa das pessoas é assim, caraca, recebemos o Ultimato. O que vem a seguir? Tem que ser no mesmo nível ou superior. Ah, não, e foi sempre o nível abaixo, né, mano? A Marvel tava zoando com a fase 4, mas a fase 4 é a fase da zoeira, né, mano? É claramente uma fase do descanso. Vamos contar histórias separadas aqui, sem relação nenhuma. Não, sendo mas que você acostumou por 10 anos, Bruno, as pessoas a conectarem tudo. E aí você faz um monte de filme e série desconectada de um universo, não, assim, sabe? Eu não vou passar pano pra Marvel, não, mano. Não, mas aí não tem que passar pano mesmo, não. Eu tô no nível que se eu vou no cinema e tem lá Urso do Pó Branco e um filme de herói, eu vou no Urso do Pó Branco. Pô, esse filme é ruim. Foda-se, pelo menos é filme de herói. Não duvido que ele seja horrível, tá ligado? Mas, nossa, é ruim, mano, pra caralho. Mesmo nas coisas, quando você acha que vai acertar. Tô falando de Invasão Secreta. A Marvel consegue errar, mano. Ela consegue estragar tudo, mano. Parabéns. Invasão Secreta é horrível, né? Pelo amor de Deus, gente. Certo é o Felipe, que desistiu de ver um monte de coisa aí. É isso aí. Pois é. Eu gostei do Guardiões, volume 3. Belo filme. Excelente. Muito bom filme. Muito bom filme. Mas foda, eu acho que a importância que a galera dá pra filme de herói me pega muito, mano. Tá ligado? Tipo, caralho. A Bruna Marquezine. Filme da DC, tá ligado? Assim, nada acontece feijoada. Semana que vem tem outro. E outra, a Blue Beetle tá tomando a cabeça por... Esse aí eu falei, é por causa do James Gunn. A culpa de tudo que tá acontecendo com a DC é do James Gunn. O Jurandir gosta de defender aí, mas a verdade é essa, mano. O quê? Porque ele mal. Ele fez a questão de falar pra todo mundo que nada mais importa. E as pessoas falaram, por que eu vou te perder meu tempo assistindo coisa que não importa? É, mas aí, né? Apareceu, abri a HBO lá pra assistir Rick and Morty, que eu tô reassistindo. Ó. Apareceu o bannerzão do Flash, eu falei, sai daqui, nojeira. Ih! Oxi, as ideias, Flash. E tava esses dias no cinema, né? Tava esses dias e fracassou, né? Fracassou de bilheteria e aí já tá disponível. E é um filme divertido. Poxa, mano. Mas é aquele negócio, a gente hoje em dia não quer mais o filme só divertido, sabe? O negócio é filme do Gran Turismo, esse foi bom. Isso, filme do Gran Turismo. Filme do Gran Turismo foi bom, então, gente. Agora, assistam. Filme de videogame, filme tá série de videogame é o novo quadrinho, mano. Sim, é vai vir muita coisa ruim também. Aí vai vir um monte de coisa ruim aí e acabou. Vai. 90% das coisas vão vir são ruins. É. Não, mas você não vai ver grandes discussões filosóficas em filme do Gran Turismo, mano. Ainda tipo, bem, nem de Uncharted, tá ligado? Nem de Uncharted também a gente não vai no Graças viu. Graças a Deus, é isso aí. Nem de Mario, tá? Muito menos de Exato. Mario. Exato, me dá filme The Last of Us nós vimos. Manda o né? Sonic 3, tá ligado? Cria um filme do Lemmings, sei lá, me dá qualquer coisa. É. Filme do Mega Man. É, os filmes de videogame eles são muito mais passatempos. São os novos quadrinhos. Realmente o Bruno acertou, porque os filmes de quadrinho normalmente são passatempos, né? Era pra ser isso, né? Exatamente. Exato. A galera tá dando uma importância muito grande, é isso mesmo. O filme do Mario, esse filme é bem fraco, gente, e fez quase o filme mais... Quer dizer, agora foi, passou, né? O Barbie passou. Passou o Barbie, o Barbie passou. Segundo maior filme do mundo aí, do ano, pô. O Barbie, esse filme lacrador, que nem estão falando aí, que é o filme anti-homem... Puta, isso aí também foi foda, hein, mano. Aparentemente, muito homem assistiu pro filme pois fazer é, né? Quase 1,4 bilhão de dólar de bilheteria. É. Aí, eu assisti um bom nas férias, hein? Asteroid City. Pô, excelente. Wes Anderson. Pô, aí é o filme que tem. Filme de herói, cara. É o Evandro, o filme tem bomba atômica e a Margot Robbie. É? Como é que pode dar errado? E ninguém assistiu e todo mundo foi assistir o filme da Margot Robbie e o filme da bomba atômica. E tem um elenco. Tão grande quanto um Vingadores da vida, né? O Asteroid City. Um monte de ator foda, né? O cara trabalha de graça pro Wes Anderson, né? É, o Wes Anderson manda um zap. Ele é loucaço, né, mano? Manda um zap. O orçamento do filme deve ser 20 milhões, ninguém ganha salário nenhum, porque é uma porra daquela. É, você vai assistir o Asteroid City, mano. Aí do nada o cara lá do motel é o Steve Carell, sabe? Sim. Caraca, do nada, mano. Um personagem loucaço, né? Foda-se. Tentando vender terreno. Falei da Margot Robbie, ela faz quase uma ponta, né? Assim. Ah, sim, tem ela, tem Scarlett Johansson, tem a Maya Hawke, né? Filha do Stephen Hawking. Pô, filme bom. A gente viu, eu vi no meio das férias. Um dia eu tava de bobeira, queria ir no shopping. Deixa eu ver se tem algum filme bom em cartaz. Filmaço. Aí é um filmaço, mas é tipo assim, é um Wes Anderson-like, né? Todos os filmes dele, tudo parecido. É. Mas eu gosto muito de todos, então... Bom filme, puta merda, mano. É muito meu estilo, filme de esquisito. Filme de esquisito, total, né? É isso. E tá nos cinemas ainda, hein? Bom, bom, pode ir que é bom. É, em sessões mais reservadas, assim. Eu assisti no meu cinema em sessões casa. Sessões mais alternativas, né? Caiu do caminhão, o Felipe foi lá, caiu. Pegou a carga, porta, caiu do caminhão. Na porta da minha casa, inacreditável. Caiu uma cópia. Eu assisti em Manaus, eu acho. Inclusive, belo shopping de Caramba. Manaus, mano. Olha aí. Um dia à noite lá. Mas só pra gente fechar, o Barbie aí foi conhecido, né? Por muitas pessoas aí que não gostaram da temática do filme, como filme lacrador, né? Sendo que o filme, claramente, ele tem um objetivo próprio no roteiro ali, que era inverter papéis. Ele só inverteu papéis e fizeram as pessoas tipo pensarem. Assim, é isso. Mano. É um filme muito bom, muito, muito divertido. Eu gosto também, divertido. Gostei bastante. Sim. Mas ele não é um bagulho nem muito revolucionário, não. Sabe? Não, é óbvio, não. Até, sabe? Nada demais, né? Muitas mulheres, inclusive, a minha esposa, a Mari, ela falou assim, olha... Esse, tipo assim, o que foi falado aí é o feminismo 1.0. Exatamente. Que é o feminismo lá de trás... Só que a diferença e a sacada da Greta Gerwig foi inverter papéis. Sim. Pra fazer os homens sentirem o que as mulheres sentem normalmente no dia a dia. A sacada foi num filme desse tamanho conseguir aplicar o feminismo 1.0, né? Exato. Isso. Exatamente. Que críticas duríssimas à matéria. Mas assim, se a galera tá incomodada com esse nível aí, cara, putz, não te aconselho nem ir atrás de outras coisas. Ô, Felipe, se a pessoa assistiu Barbie... E ela não entendeu que aquilo ali era uma sátira e uma inversão de papéis, que na verdade tudo aquilo, aquele o drama que o Ken tá passando, na verdade quem passa muitas vezes são as mulheres, é porque a pessoa ela foi com, tipo, ela decidiu não pensar. É. Decidiu não pensar. O pior é se ela entendeu e ela se incomodou, né? Porque aí ela, além de ser de burra, é uma pessoa merda, né? De novo, fala mais muito sobre ela. Sim. Do que sobre exatamente. O filme. Exatamente. Mas tá aí, abordamos o tema com uma pergunta aí, ó. Tá aí, exato. Pedro Firmeza. Cada vez mais o... Esse Pedro Firmeza, ele é tipo um alter ego do... Um flash reverso do Pedro Certeza, é isso? Talvez. Pedro Certeza tá se tornando a pessoa, uma das pessoas mais insuportáveis da internet por causa do Botafogo. Se tornando? Não, né? Tá se tornando? Não, mas ele tá na hora dele de surfar na onda, pô. O time mudou dele tá voando. Coisa? Daqui a pouco começa a cair. Tem que aproveitar mesmo, né, mano? É isso aí. Não, é o ano dos campeões. Você passa aí 50 anos sem ganhar porra nenhuma. A verdade é que futebol nem é tão legal assim, hein? Pô, chegou o Cruzeirense na roda. Alguns meses antes era demais, futebol, hein? Acabou, tá 2018, o futebol acabou, mano. Cadê o Ronaldo Fenômeno? Mais uma nunca Copa mais viu o Fenômeno. Ele dá mais entrevista, não? Ele vai vir essa semana aí. Vai chegar em BH essa semana aí. Porque nós estamos sem técnico agora, ele vai ter que resolver isso aí. Caraca, parabéns aí. Muito bem, muito bem. É isso, vambora. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.